eu e meu normal, e meu estado inercial, instável, em meu tremor essencial. Passando frio, inconstante crepitar febril, em meu abril e meu umbral de outono, em meio ao caos, igual a um cão sem dono, sigo, sigo, sigo e vou. Eu comigo sou um rumor de inquietudes crônicas, um esfregar de placas tectônicas, um terremoto em potencial. Eu em meu normal, o meu tremor essencial, habito, e só porque acho viver bonito, sigo, sigo, sigo e vou. Estado inercial, instável, em meu tremor essencial. Passando frio e em constante crepitar febril, em meu abril, em meu umbral de outono, em meio ao caos, igual a um cão sem dono, sigo, sigo, crônicas, um esfregar de placas tectônicas, um terremoto em potencial. Eu em meu normal, o meu tremor essencial, habito, e só porque acho viver.